Panorama Agrícola para 5 de agosto de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua crescente, 5 de agosto de 2014. Um abraço para você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: muito riso, pouco juízo. No programa de hoje você confere uma dica sobre raízes e tubérculos. No noticiário, Joinville tem mostra de produtos tradicionais e encontros sobre indicação geográfica. Embrapa lança publicação sobre hortaliças. Começa hoje em Chapecó o simpósio Brasil Sul de Suinocultura. Na entrevista, destaque para pomar doméstico. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359 ou envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira o Panorama Agrícola, este e outros programas na internet, no site da EPAGRE, na rádio online da Assembleia Legislativa e no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Dica do dia. Uma dica de alimentação saudável: inclua na sua alimentação diária porções de tubérculos e raízes, como inhame, cará, batata e mandioca, e também de cereais, arroz, milho, trigo, pães e massas. Prefira grãos integrais e alimentos naturais da safra e orgânicos. É hora das notícias. Estamos anunciando para você o terceiro workshop catarinense de indicação geográfica e o segundo encontro internacional em patrimônio cultural na quinta e sexta-feira em Joinville, junto com a mostra de produtos tradicionais do Vale Europeu e Caminho dos Príncipes, que começa amanhã e vai até domingo. Essa mostra de produtos tradicionais ocorre no Joinville Garten Shopping e o workshop catarinense de indicação geográfica e o encontro internacional de patrimônio cultural ocorre no anfiteatro da biblioteca da Univille, com a apresentação de trabalhos, visitas técnicas a produtores locais e uma série de palestras, inclusive com a Associação dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe da região de Uruçanga. Um dos mais importantes eventos técnicos da suinocultura brasileira começa hoje em Chapecó. É o 7º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura, que reúne mais de 1.000 veterinários, zootecnistas e profissionais para debater os principais desafios do setor. A programação técnica é focada nas demandas das agroindústrias e em temas pontuais, como o painel de abertura hoje sobre diarreia epidêmica suína, doença que já vem causando grandes perdas na suinocultura de outros países, como os Estados Unidos. O evento, hoje, amanhã e quinta-feira, no Centro de Cultura Plínio Arlindo Denez, em Chapecó, no oeste do estado. A Embrapa Hortaliças está lançando a publicação Cultivares da Embrapa Hortaliças, com informações técnicas das cultivares desenvolvidas ao longo de mais de 3 décadas de pesquisa, de 1981 a 2013. A publicação tem dados como características agronômicas, recomendações de plantio, produtividade e outras vantagens dos materiais genéticos gerados pela pesquisa agropecuária da Embrapa. Para saber como adquirir essa publicação Cultivares da Embrapa Hortaliças, ligue 61-3385-9110. Confira a entrevista de hoje. No Panorama Agrícola de hoje, nós vamos conversar com o extensionista da IPAGRE em Bandeirante, extremo oeste do estado, José Clóvis Moreira, sobre unidades de referência tecnológica de pomar doméstico que estão surgindo no município de Bandeirante. Qual a ideia dessas unidades, José Clóvis Moreira? A ideia surgiu no ano passado, tendo em vista que a gente percebeu que as famílias estavam abandonando um pouquinho a prática, né, de produzir a sua própria fruta para consumo nas suas casas, né? Então, discutimos dentro do escritório municipal e aí em parceria com a prefeitura e com outras entidades, de nós iniciarmos um trabalho de motivação das pessoas, das famílias, para resgatar isso, de elas terem em suas propriedades um pomar doméstico para produzir frutas o ano todo. E aí nós iniciamos, então, ano passado com uma oficina, juntamente com os alunos e agricultores na comunidade da Linha Prata, e a partir dessa oficina nós instalamos, então, essa unidade de referência tecnológica, uma unidade onde foram implantadas diversas espécies frutíferas e estamos acompanhando desde o ano passado. Novas unidades devem surgir? Sim, provavelmente que ou possivelmente, né, em cada comunidade a gente possa estabelecer ou formar uma unidade, porque a partir dessas unidades demonstrativas as pessoas podem observar, né, o desenvolvimento das plantas, as práticas que a gente vai desenvolvendo ao longo do seu crescimento, né, como poda, adubação, reposição de mudas quando é necessário, tratamentos fúngicos, controle de pragas e também de doenças, né? Então é muito importante a gente fazer esse trabalho. Inclusive nós estamos desenvolvendo outras oficinas nas comunidades de implantação, né? De implantação de pequenos pomares, para que as pessoas, através dessas oficinas, também começam, né, a produzir as suas frutas em suas propriedades. Além da questão do autoabastecimento, o excedente pode ser vendido? Com certeza absoluta. Inicialmente, a nossa proposta é que as famílias tenham frutas o ano todo, né? Inicialmente, até para melhorar a questão da saúde, melhorar a qualidade de vida em suas famílias, né? Mas no segundo momento, o objetivo também é que o excedente, a sobra dessas frutas, que vão sobrar frutas, as pessoas possam comercializar nos supermercados, nas feiras, nos programas, por exemplo, da merenda escolar ou de outros programas que existem de aquisição de alimentos. E então é uma forma, né, de incentivar as pessoas. E até porque toda atividade ela tem que iniciar pequena para as pessoas irem se adaptando, saber fazer todos os tratamentos, todos os tratos culturais, e aí depois elas vão aumentando o seu pomar, né, dentro das suas possibilidades. Mas a ideia, sim, no segundo momento, é que essas famílias possam melhorar a renda através da comercialização das frutas. Quais são as principais frutas aí na região do extremo oeste, José Carlos Moreira? Nós aqui, nesses pomares, né, nessa unidade, nós em torno de 35 espécies, e dentre elas tem o caqui, tem a uva, tem a laranja, a bergamota, o figo, a ameixa, limão, enfim, são as que mais são adaptadas aqui na nossa região e que produzem com uma certa facilidade. Então, dentro dessas, né, cada propriedade vai escolher aquela que melhor se adapta no caso de produzir de forma comercial. E nós temos um clima favorável, um solo favorável, que ajuda muito na produção e na produtividade dessas frutas. É só ter um pouquinho de interesse, é só ter um pouquinho de tempo, né, para dar uma atenção especial para isso, que com certeza ele vai produzir bem e vai poder comercializar. Inclusive aqui em Bandeirantes nós já temos alguns agricultores que sobrevivem, né, ou que têm a sua principal renda na fruticultura. Então, com certeza isso vai incrementar e melhorar a renda das famílias que produzirem frutas para seu autoabastecimento e também para comercializar. Nós agradecemos a José Clóvis Moreira, extensionista da IPAGRE em Bandeirante, falando aqui no Panorama Agrícola sobre pomar doméstico e unidades que estão sendo implantadas nas comunidades de Bandeirante. Muito obrigado, Moreira, pelas informações. Eu que agradeço. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.